andrescedesmoral.com.br. Passando o som, mostrei como é que se toca forró de verdade, vai! Tá com o dedo, Zé, sei que o forró mudou, forró de cabra macho só tem. Conosco 77981235083 WhatsApp. Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente. Zé, sei que o forró mudou.